se encantar. Me considera as trupas, se encantar. Quer mostrar pra todas que pode encantar, se encantar. Ela se encanta com meu estilo hip hop, se encantar. Me considera as trupas, ela se encantar. Quer mostrar pra todas que pode encantar, se encantar. Vem ela de olho em meu estilo, estilo. Que anda e contamina com seu face no umbigo. Sempre louca, que eu cante em seu ouvido, ouvido. Só pra sair falando que já esteve comigo. Sei qual é a sua intenção, responsabilizar-me, claro que não. Se por me apaixonar, se seu coração sou livre pra voar. Com meu estilo hip hop, se encantar. Me considera as trupas, se encantar. Quer mostrar pra todas que pode encantar. Ela se encanta com meu estilo hip hop, se encanta. Me considera as trupas, ela se encanta. Quer mostrar pra todas que pode encantar, se encanta. As minas se encanta por um cafajeste nato que não pensa em namoro e sim levar elas pro quarto. Nexi Lupa, não se esqueça do neguinho. Quando ela passa na rua, manda beijo pra mim. Cinderela sempre bela, que só anda perfumada. Ela tá dando um toque que quer ser minha amada. Namorada não agora, pode ser minha ficante. Não quero chiclete no meu pé todo instante. Não quero ver seu pai me chamar de marginal, porque falo uma gira e canto rap nacional. Porque ando esparradão de rolê na quebrada. Sou cafajeste, esse meu jeito não dá nada. Se encanta com meu estilo hip hop, se encanta. Me considera as trupas, ela se encanta. Quer mostrar pra todas que pode encantar, se encanta. Ela se encanta com meu estilo hip hop, se encanta. Me considera as trupas, ela se encanta. Mostra pra todas que pode encantar, se encantar. Ela está no gueto, na burguesia, da música criada na periferia. Na lista de reprodução que ela escuta, adora o mano da dança, DJ Graffiti MC. Quer possuir o Nex, o Loop e o Neguinho, no estilo vagabundo, tipo roupa folgada, combinando camisa, boné, tênis e calça. Vejo o jeito dela quando me vê de quebrada, de quebrada, junto com a rapaziada. Quer ficar comigo e falar pra todos na área. Não pega nada. Se encanta com meu estilo hip hop, se encanta. Me considera as trupas, se encanta. Quer mostrar pra todos que pode encantar, se encanta. Net e Lupa. Ah. Ei, garoto, você demole o pé. Os ficadores, net e Lupa. Sou livre pra voar.